correr, o bicho pega. Estou em cadeia mundial ao vivo com 10 gigawatts de ondas agitadas de rádio. Não podem mais me ignorar, gente. Vão ter que me ouvir. Lagoxa, lagoê, lagoxa, lagoê, lagoê, lagoxa, gogo, lagoxa, lagoê, lagoxa, lagoê. Lagoxa gogo, aos 12 anos de idade, brincando de verdade, fazia festa lá em casa, com feijão e massa. Fui descobrir as vantagens ser um rapaz ocidental. Cresci e vi que não era legal. Lagoxa, lagoê, lagoxa, gogo, lagoxa, lagoê, lagoxa, gogo, lagoxa, gogo. Voltei de ônibus pra casa às 13 horas da tarde. Poderia ser mais feliz se pegasse um táxi. Parei na estação da rodoviária e encontrei um pequeno chimpanzé que me mostrou o caminho das pedras. Doar 7 mil reais pra ajudar a gente, os massa, a gravar nosso grande disco. Cheira bom, cheira bem. Vem cheirar, meu neném. Vem pra cá. Você pode se divertir muito com a gente, tocar uma guitarra. E também pode andar por aí, solto, brincando com animais exóticos. Acho que tudo isso é válido nessa vida, não é? Os animais exóticos estão em extinção, aliás, eu acho que a maioria deles estão em extinção. Eu, por exemplo, um dia fui caçar e cacei um urso panda sem querer, né? Mas são coisas da vida. Aí me avisaram, olha, aquele ali não pode. É peludo, é fofinho, tudo, mas não pode. Então eu cantei. Lagucha, lagoê, lagucha, lagoê, só urso panda que não pode. Pode se embrear no mato e pode brincar, pode se relacionar com a natureza. Acho que isso é válido. Mas preste bem atenção do bichinho que você quer brincar, não é? Não é qualquer bichinho, não é chegar e tacar a mão e, sei lá, barbarizar com o bicho também, né? O bicho tá ali, tá numa boa e tu também pode chegar numa boa. Mas só urso panda que não pode. Só urso panda que não pode. É bom se lembrar disso. Sempre no Lagoa Chagoê, né? Ok, lobos do mar, porque vocês estão ouvindo... Lixeirinha! Atenção, seus panacas! Aqui é o Zé Ruela. Ou tu escuta a programação da rádio, ou te prendo no porão. Se a agência descobre... Até os burocratas babacas vão me mandar uma multa. Não tô nem aí, filho. Rock and roll!